Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área. E aí, galera? Vocês estão vendo que aqui não é o Giliard Lopes, aqui é, na verdade, é o Fernando. O Giliard hoje acordou doentinho, depois de tanto trabalho no FIFA, na hora dele ganhar todas as festas, a bebedeira e a jantinha especial lá, o Giliard não conseguiu sair da cama. Então, o nosso amigo Giliard está doente hoje. E, misteriosamente, o Rafa também não apareceu. Então, a gente acredita que o Rafa deve estar doente também. O que você acha, o Igor? É, não dá pra dizer se ele não conseguiu ir na festa ou por causa da festa ele tá tão doente. É, isso aí. Vocês estão vendo aí, já tá o meu amigo, vizinho Igor de Castilho. E aí, Igor, beleza? Fala, pessoal, beleza? E vocês estão vendo, o Rafa não está aqui, né, novamente. O Rafa, ele tá com coisas pessoais, o Giliard tá doentinho, então vai ser só eu e o Igor agora. Vai ser Montreal PodQuest na área pra todo mundo. Mas não vai ser em francês, porque o meu francês é horroroso. Você quer tentar? Não. Eu só sei falar bonjour, bonsoir. Ah, entendi. Tô tranquilo ainda. Bonsoir é quando você tá gripado, assim, o cara só, né? Bonsoir, exatamente. Ah, é. Ah, entendi. Massa. A gente vai trazer um assunto bem interessante, mas depois do que a gente conta que a gente andou fazendo. Eu sei que o Igor comprou um brinquedinho novo aí que vai compartilhar com a gente. É, pois que é. O que é, Igor? O que, que você comprou, Igor? Essa semana eu tava na fila lá pra comprar o SNES Classic, o Super NES Classic, né? Videogame novo retrô da Nintendo, com os 20 jogos, 21 jogos do Super Nintendo, incluindo o não antes lançado no Ocidente, o Star Fox 2, né? StarCraft 2! Cara, já falei 3 vezes, você quase saiu StarCraft, sei. Sim. Bem bacana. Bem bacana. Foi... Antes eu queria falar da experiência que foi comprar, que foi engraçado. É, não, eu ia perguntar pra você, por favor, compartilhe com o Brasil aí como é que foi comprar na EB Games ou a GameStop. Aqui tem uma loja, né, que é a rede EB Games. Quem conhece nos Estados Unidos tem uma que é da mesma empresa, GameStop, né? Primeiro eles tinham anunciado que não seria vendido no Quebec por causa das restrições de língua. Aparentemente seu produto é traduzido pra francês. Ele tem que também ter uma versão traduzida pro francês do Quebec. E tinham dito que não ia vender no Quebec. E aí nessa semana eu vi a notícias da EB Games dizendo que não, a gente vai vender no Canadá, vai ter em estoque pra quem chegar, e inclusive Quebec, sabe? Então, sexta-feira de manhã, cheguei lá na loja, tava lotada, tinha uma fila gigante no shopping, tava programado pra abrir às 10 da manhã, eles na realidade abriram às 8, já tinha tipo umas 100 pessoas na fila, e aí eu entrei lá na fila, peguei uma senha, a senha era 96, ou seja, tinha 95 pessoas na minha frente, e aí comecei a esperar, né? Aí eu fiz, sério, o que era 10 horas da manhã, quando eu cheguei na frente da fila, era meio-dia, assim, sabe? Ou seja, eu passei 2 horas pra caminhar, tipo, sei lá, 50, 60 pessoas que tinha na minha frente, assim, sabe? Certo. E eu tava olhando e cada pessoa que demorava, tipo, 5, 10 minutos pra ser atendido, assim, sabe? Cada pessoa que entrava na loja, era um caixa só pra isso. Graças, né, tipo, o Giliard muito engraçadão, resolveu lançar FIFA também no mesmo dia. Então tinha uma outra fila só pra o pessoal que tava tentando entrar comprar FIFA, né? Então tinha uma fila só pro pessoal que tava tentando comprar o SNES. E aí na fila você via que o pessoal demorava 5, 10 minutos pra cada um que tinha atendido, assim. Aí na hora que eu entrei, eu falei, cara, por que, como que esse cara consegue demorar tanto pra vender uma coisa que tem um preço fixo, sabe? Você, tipo, é isso, você entra, pega, paga e vai embora, assim, sabe? Tipo, não é pra ter muita enrolação, né? Quanto era o console? Aqui tá sendo vendido a $100, deu 114 com taxas, eu acho. Então não tem muito segredo, sabe? Não tem muita variação de preço. É isso, você chega, cartão na mão, paga e vai embora, sabe? Ainda mais que tem uma fila gigante, você espera que o cara tá tentando ser o mais rápido possível, né? Pra não ficar, tipo, o pessoal ficar puto, né? Aí eu chego no caixa, já com o cartão na mão, tudo certo, pra começar o cara já tomou um susto, ele já fala, uou, ok, né? Tipo, esse cara tá com pressa, né? Aí ele pegou a caixa, fez o barcode, não sei o que, aí o computador começou a carregar uma coisa, e aí ele começa a falar, e aí, muito empolgado pra Shadow of War, aí olhei em volta, assim, né, tipo, esse cara não tá falando comigo, né, tipo, aí eu olhei assim, não, ele tá falando comigo mesmo, não, mais ou menos, eu disse, né, ele disse assim, ah, mais ou menos? Aí eu tava com a camisa da Bethesda, assim, aí ele falou assim, ah, você trabalha na Bethesda? Ah, você não joga jogos da Warner, então, né? Eu falei, tipo, como assim, cara? Que história é essa? Disse, não, eu jogo, o jogo é bom, só tô com pressa. Ah, tá. Não, porque o jogo é bem bom, né? O primeiro é muito bom. O primeiro tem o quê? 3, 4 expansões? Eu fechei. tipo, caralho, velho, só me dá a porra do Super NES, tá ligado? Eu já tô 3 horas, só atrasado pro trabalho, tá ligado? E aí eu descobri porque o cara tava enrolando, porque ele ficava batendo papo com as pessoas, assim, sabe? Tipo... Ele perguntava se todo mundo ia jogar o novo jogo da Lord of the Rings. É, cara, eu não sei. Eu adorei ele assumir que por você trabalhar em uma empresa, você não joga jogos de outra empresa, assim, é, sabe? Não, ele preferiu assumir isso do que eu tava só com um puto que ele tava enrolando, tá ligado? Tipo, ele assumiu que pelo fato de já trabalhar numa empresa, ele não podia jogar o outro. É, eu imagino se eles não quiseram fazer um efeito de ter fila grande só pra todo mundo ficar impressionado, assim, sabe? Cara, eu acho que é isso e é também a teoria da minha esposa, assim. Todo mundo que passava ficava perguntando o que tava acontecendo, sabe? Por que que tinha tanta fila, sabe? O que que é isso? Quando lançou alguma coisa nova? Aí a gente falava, ah, lançou duas coisas, na verdade. Tá o FIFA e tá o Super Nintendo. Ah, então foi só pra gerar hype pra eles mesmo, então. Deve ser. E aí, valeu apenas 2 horas de fila? Cara, eu admito que eu comprei pelo souvenir, assim, sabe? É uma coisa que eu achava que era uma coisa que eu queria guardar, que eu ia jogar 1 ou 2 vezes, ia guardar, ter pra futuro, assim, sabe? Quando eu quisesse, aquela com o fator nostalgia e tal. E eu liguei na sexta-feira e enquanto eu tô em casa, eu tô jogando, sabe? Tipo, não parei de jogar ele até agora, assim. Eu percebi que tem muito jogo da Nintendo que eu não joguei dessa época, porque eu não tive Super Nintendo, né? Eu era o pessoal da turma do Mega Drive. Então tem muita coisa clássica que eu não joguei, sabe? Eu jogava Shadow Dancer, eu não jogava Metroid, sabe? Ah, mas Shadow Dancer é fantástico. Não deixa de ser fantástico. Mas eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de jogar na época, na experiência adequada, o Castlevania 4, o Final Fantasy 3, o Super Mario RPG, até Star Fox, Super Ghosts and Ghosts. Ghosts and Ghosts também. Que eu quero ver você chorando. Quando você terminar, eu quero ver o resto de você quando você acabar o jogo. Se eu conseguir, né? Tô jogando Earthbound pra caramba. Então, aí o que eu percebi, assim, uma coisa que eu tinha problema com o emulador, que o pessoal fala assim, ah, mas é só um emulador, sabe? É, pra começar é só um emulador. Mas tem algumas diferenças, sabe? Uma é, o emulador tem que rodar no PC. Aí, só o setup de pegar o PC, ligar na TV pra jogar no sofá, é um trabalho, sabe? Tipo, o computador fica ali, em cima de uma cadeira, meu notebook, no caso, e aí tem um monte de fio pra lá e pra cá. Aí, até pouco tempo eu nem tinha um controle pra isso, sabe? Eu tinha que jogar com alguma outra coisa genérica, assim. Até um pouco tempo eu consegui um controle USB de Super Nintendo, que é idêntico visualmente, mas ele é cheap, assim, sabe? Ele é plástico, ele é mole, assim, ele não tinha mesmo feeling, assim, sabe? Controle mole. Engraçado. Ele é, sabe, você consegue dobrar, você faz um pouquinho de força, você vê ele fazer ué, ué, ué, saca? Tipo, então, isso já me deixava um pouco assim, sabe? E aí, você tá jogando, daqui a pouco alguém entra no Skype, manda uma mensagem e sobe na tela, sabe? Aí não sei o que, dá um pop. Aí você bota o HDMI, mas o áudio não sai. Aí não era uma experiência só entra e joga, sabe? Entendi. E aí parecia muito trabalho pra jogar esse tipo de jogo, assim. É uma das coisas que eu gostei, eu conectei ele, TV, papapá, e já saiu jogando e é isso, sabe? Liga ele, tá lá a seleção de jogos, o save é simples, o controle é bom, sabe? O controle é realmente bom, eu gostei, pelo menos. Parece autêntico, assim, parece o original, assim, sabe? E já vem com 2 controles, então já dá pra jogar os jogos multiplayer de cara, assim. A seleção de jogos eu achei ótimo, assim, sabe? Acho que eles dificilmente conseguiriam sair com 21 jogos tão bons, assim. Se eu tivesse que escolher, eu talvez não teria escolhido tão bem, assim, sabe? Toda a experiência tá sendo bem bacana, assim, desde abrir ele, e ele, o tamanho dele é super pequenininho, assim, sabe? Tem até um fator, assim, tipo, cara, que engraçadinho que é ver um Super Nintendo perfeito, só que numa escala reduzida quase na metade, assim, sabe? Pessoal, você tem uma ideia, é um pouquinho maior do que talvez um pão de sanduíche fatiado, assim, né? É um pão de sanduíche de fatia, assim, é mais ou menos aquele tamanho, assim, é muito pequeno, cara. Se você botar 4 em cima, é a altura dele, né? É bem gordinho. E ele tá todo resolvido dentro dele, assim, sabe? O cabo, o HDMI, já vem um cabo HDMI, o liga na tomada, ele a carrega pro USB, então você poderia, teoricamente, usar um supply de USB, sabe? Os controles já vêm na caixa, você liga, ele já tem upscale também, que é uma coisa que eu gosto, então por que que não daria pra rodar um Super Nintendo antigo? Quando você tenta colocar isso numa televisão, tipo, nas nossas de hoje em dia, fica escrotaço, assim, a imagem, sabe? Então você precisa de um processador que faz a filtering disso, né? Que faz o upscale dessa imagem. Ele já vem com 3 soluções, e eu gosto muito do Pixel Perfect dele, né? Que é tipo um Near Stable, ele só estica, assim, fica bem sharp o pixel, mas é tipo, ele faz o pixel ficar, sei lá, que era 1 pixel vira 8, sabe? Tipo, 16, assim, né? Então fica bem bonito, assim, sabe? Tipo, é só o pixel mesmo, assim, sabe? Não tem nada esticado, borrado e tal, fica bonito, assim. E a experiência tem sido bem bacana, assim, o áudio tem, não sei, eu não sou muito bom pra isso, mas tem a impressão que o áudio é melhor do que o que eu lembrava, assim, sabe? Tem jogo que eu tô jogando e eu tô pensando, cara, esse áudio não parece o jogo de 16 bits, assim, sabe? É, a gente tava conversando antes no Hangout, a gente teve Hangout hoje, a gente tava conversando um pouco sobre isso e o som do Super NES era muito melhor que do Mega Drive, não sei se você lembra aí. Concordo. Até o Rock'n'Roll Racing do Super NES, quando tocava, você podia ouvir voz e som, né? Por causa da quantidade de canais. E o Mega Drive era voz ou som, né? Você resetava a música, né? Exato. Jake, on the first. Mas a gente tá especulando que talvez o processador de DSP desse consolezinho novo, um pouquinho mais moderno, talvez seja um pouco mais decente pra som, né? É, isso aí. Que massa. Tô jogando Earthbound, que é o jogo que eu escolhi pra começar, assim, pra jogar primeiro. Eu tenho jogado todos um pouquinho, assim, só pra ter um gosto, como assim. Como é que você vai jogar Final Fantasy VI só um pouquinho? Explica pra mim. Ou como é que você vai jogar Metroid só um pouquinho? É impossível, né? Por isso, não, esses eu nem liguei, sabe? Nem abri. Então, eu abri Super Mario, abri Super Mario World 2, né, o Yoshi Island. Yeah. Abri Donkey Kong, esses joguinhos assim, já, né, joguei um pouquinho, mas o jogo que eu escolhi pra jogar primeiro foi Earthbound. Cara, Earthbound é um jogo que eu comecei e a única coisa que eu gostei dele era o tema, sabe? Era uma coisa meio Stranger Things, assim, né? Tipo uma criança. É, exato. E isso é o suficiente pra me fazer ficar interessado pelo jogo, assim. O gameplay é muito bizarro, tipo, a apresentação visual é bem lame, assim, mas só o tema é o suficiente, assim, sabe? Como tem essa coisa de crianças com coisas misteriosas, assim, como pode ser interessante, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito foda, pelo menos jogos das antigas, assim, sabe? Graficamente ou gameplay, eles não eram incríveis, sabe? Mas tinha sempre alguma coisa que fazia você querer jogar eles, assim. Eu lembro que eu gostava muito de Earthbound, eu gostava muito de Mana por causa disso também. Uhum. Tem esse... O jogo era massa, mas, assim, o universo, a história era muito massa também, sabe? Os personagens eram muito massa. Eu também joguei um pouquinho, joguei Street Fighter 2, joguei o quê? 5 lutas, eu perdi 3 pelo... levando eletrocutes do bunker. Que bosta. Aí o cara perguntou pra mim se todo mundo no Brasil era verde mesmo. Né? Que filho da puta. Aí eu falei que provável. A gente riu pra caralho, assim, né? Sobre os estereótipos, né? Quando eles eram pequenos, eles não imaginavam como é que era um brasileiro. Daí eu comecei a rir da cara deles, assim, tipo, ah, claro, né? Todo brasileiro tem uma cobra, mora no meio do mato e joga choque, é verde, saca? Quem não, né? É, foi engraçado. Eu achei o controle um pouco mais leve do que eu lembrava, mas pode ser só impressão, né? Quando era menor, as mãos eram menores também, então pode ser só impressão. Mas eu vou dizer assim que eu acho que nem se falou, a coletânea de jogos é muito incrível, é uma coletânea que gostaria de ter de novo na minha biblioteca, porque eu tive a maior parte desses jogos quando era menor. E vou dizer assim que eu acho que se eu tivesse que jogar Gosling Goose de novo, ele ia consumir minha vida, assim, sabe? Porque eu joguei a primeira vez, assim, eu era muito apaixonado, sabe? Metroid também, Castlevania. Eu sou muito apaixonado por todos os jogos que tem nessa coletânea, assim. Eu só acabei, acho, não comprando, porque é meio que o meu jeitinho de protestar pelo fato de não ter a Digital Library no Switch, sabe? Porque eu acho que é o que todo mundo gostaria de ter, sabe? Eu amaria poder jogar na minha cama meu Castlevania 4, assim, sabe? Principalmente agora que vem inverno. Você jogou mais alguma coisa ou foi só o Super NES que consumiu sua vida? Na verdade, eu tô jogando bastante Doom. Eu não tinha fechado Doom, né? Eu comecei ele no PS4, aí não gostei de jogar no PS4, o jogo eu achei massa pra caramba, mas first person shooter eu peguei um pouco de agonia de jogar no console por causa de input lag, sabe? Então tem umas coisas que, cara, de um dia pro outro começou a me incomodar, assim. Acho que eu joguei Overwatch demais, assim, durante umas semanas, assim, e voltei pra console e eu ficava desesperado que eu aperto um botão e demora pra reagir, sabe? Ah, coisa sim, que quem sim. joga console normalmente tá acostumado, sabe? Com input lag, né? Controle é Bluetooth, tá ligado no cabo HDMI, tem um processador na imagem da TV e a TV já não é um monitor, né? Então você soma tudo isso, dá quase meio segundo de MS, assim, sabe? Menos, mas na sua cabeça a raiva é tanto meu, que eu, deve... Cara, eu não conseguia fazer nada, assim, sabe? Mas eu tenho a impressão que dá quase meio segundo, assim, sabe? Com tudo acertadinho, cai pra menos, assim. Mas mesmo assim, daí eu peguei pra PC e comecei a jogar e tô quase fechando já. E tô achando mais pra caramba, assim. Uma coisa que eu ia dizer do SNES, só pra talvez fechar, é... Pelo preço que é aqui, eu acho que vale muito a pena, sabe? É um ótimo deal. Eu não acho que vale a bagunça que tá sendo feita pra isso, sabe? Não vale a pena comprar de segunda mão, porque, tipo, muito caro, sabe? Não vale a pena esperar na fila 3-4 horas pra comprar, ou acordar de madrugada num lugar que tenha resupply. Eu acho que isso não vale a pena, sabe? Mas eu acho que o preço é justo. Se você pegar o preço dos jogos, é quase que o hardware sai de graça, assim, sabe? Se você pensar, são 20 jogos, tá pagando $100 no caso canadense, você tá quase pagando o que você pagaria num virtual machine, assim, sabe? Por cada jogo, assim. Isso vale a pena mesmo, concordo. São IPs que, apesar de passar do tempo, elas foram muito importantes pra indústria e continuam sendo jogos incríveis, né? É isso aí. Eu acho que vale ainda a pena pagar por elas. No meu caso, eu joguei um joguinho pro Switch chamado Golf Story. É um jogo que saiu essa semana. E eu sou bem fã de drama, de esporte japonês. Eu vejo bastante. Principalmente os animes e mangás. E Golf Story, ele meio que segue essas coisas de drama de esporte, assim, né? Que é um moleque que cresce jogando golfe com o pai. Aí o sonho em ser campeão e tal. Daí 20 anos passam e ele continua sendo um sucker, assim, sabe? Uhum. Então ele vai voltar lá e jogar. Ele é bem interessante porque ele tem uma combinação de várias coisas. Tem um jeitinho meio de Pokémon, um jeitinho meio de Secret of Mana, assim, sabe? Uhum. A escrita dele é bem gostosa de ler, bem engraçada. E a mecânica de golfe dele é super bem feita. Então, por exemplo, ele é de 2D, mas eu acho que ele foi feito em 3D, sabe? Mas com dois perspectiva 2D. E você vê, por exemplo, os materiais diferentes da grama se comportam diferente, areia se comporta diferente, pedras se comportam diferente. Então, o jeito que a bola quica, o jeito que a bola anda, todos os materiais é diferente. Então, a sessão bem boa, sabe? Tem vários tacos de golfe. Eu joguei golfe 2 vezes na minha vida. É o melhor esporte que eu já joguei bêbado, sabe? É muito divertido. Depois a gente fez corrida de carrinho de golfe morro abaixo na chuva, sabe? Foi genial, assim, mas é um jogo, assim, pra quem assiste, assim, é super boring, assim, sabe? Mas eu achei legal que eles trouxeram alguns elementos que fazem esse jogo ser mais interessante. Por exemplo, não é só jogar golfe, às vezes tem topeira que vai roubar tua bolinha e vai esconder em algum lugar, sabe? Às vezes tem uns patos voando que rouba a bolinha, assim, sabe? Às vezes você pode, por exemplo, usar a tua skill pra bater numa pedra no meio do rio pra fazer a bola ricochetear e ir mais longe, num lugar que com menos jogadas você consegue chegar. Então tem um monte de sacadinha que faz a mecânica ser divertida, assim, sabe? É um jogo de uma empresa indie, eu tô bem impressionado, assim, de verdade. Assim, com a qualidade, sabe? Eu tô bem satisfeito. Nossa, ele tem uma pegada meio retrô, né? Eu tava olhando o gráfico. Ele tem uma pegada retrô, mas o game design parece bem moderno, assim. É bem moderno, assim. Eu fiquei meio nostálgico, assim. Não sei se já falei isso, pessoal, mas quando eu trabalhei no Super Monkey Ball, eu fiz um jogo inteiro de golfe. Então, tinha direção de um cara que gostava de golfe, a gente ficava discutindo. E aí, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu consegui entender todas as mecânicas e porquê, assim, sabe? Como ele fez cada uma delas, assim, sabe? Que massa. Então, foi bem massa, assim. E aí, quando você vê, às vezes, como ele resolveu algumas coisas, ficou muito, muito gostoso. Todos, assim, você vê uma evolução boa, assim, de gênero de golfe de videogame, sabe? Porque eu lembro, back in the day, eu tinha que jogar vários joguinhos pra entender as mecânicas, inclusive o Tiger Woods da EA, que era bem popular, que era bem feitinho. Então, agora, jogando esse, eu consigo dizer, puta, esse cara evoluiu muito bom, é muito fácil de jogar, sabe? Com um botão, você consegue fazer 3 ou 4 coisas diferentes, assim, sabe? Uhum. Mas tem uma coisa só que me incomoda, que todo jogo de golfe me incomoda, que é um problema de mecânico, na minha opinião, que eles fazem o seguinte: se você bota up and down, você muda a distância de bater, sabe? E left e right, você muda o ângulo, assim, sabe? Se você estiver olhando de frente pro buraco, se botar pra esquerda e direita, ele vai mover o taco pra esquerda ou pra direita. Se você botar pra cima e pra baixo, ele vai mover a distância que você vai bater. Mas o que me incomoda mesmo é na minha cabeça. Quando, imagine agora que você tá, o buraco não tá na sua frente, o buraco tá na sua direita. Uhum. Então você tá olhando de cima. Então na minha cabeça, o que acontece? Se eu botar pra cima, eu quero que a direção, o ângulo vá pra cima, entendeu? Em relação ao jogador. Tá. Só que quando eu faço isso, ele move pra frente ou pra trás, sabe? É tipo um carrinho de controle remoto, na verdade. Exato. Então o que me confunde é que, como é sempre visto de cima, então é pra cima e pra baixo, move, esquerda e direita, você muda o ângulo pra bater uma esquerda e direita. Mas quando olho de cima, eu sempre penso, eu quero que ele mova o taco naquela direção, então, entendeu? Então, tem um problema de local space, world space aí. Que dá um nó na cabeça. Que me dá um nó na cabeça, eu fico meio irritado com isso, mas acho que é só coisa minha. Mas, em geral, super recomendado, assim, bem nostálgico o jogo, é baratinho. Tirando o fato que o Switch é caro, é difícil de achar. Tira essa parte, né? Quem tem? Quanto é o jogo? Fiquei curioso agora. $20. Tá, que massa, um preço mesmo. É, bem bom. Eu acho que a gente vai agora pra nossa parte principal. A gente conversou em off aqui, já que a gente é o time de Montreal, a gente tá desfalcado da gangue de Vancouver. A gente pensou em falar um pouquinho mais sobre a cena de Montreal e por que isso é bom pra todo mundo, assim, sabe? Então eu vou pedir pro Igor começar, porque ele teve a ideia. Então, Igor, você pode falar pra gente? Então, uma coisa que eu queria comentar pra começar essa conversa é que semana retrasada teve um encontro aqui do que antigamente era a IGDA, né? No IGDA Montreal. Eles se reformularam agora e eles são a Canadian Game Expo Montreal, né? E aí teve um encontro de churrasco aqui, aberto pra todos os desenvolvedores. E aí foi num lugar que é bem legal, acho que a gente comentou isso ano passado, que teve parecido, que é um churrasco na cobertura da Warner Bros, né? Então a Warner Bros tem um estúdio gigante aqui, e aí eles cedem a cobertura deles, o espaço que eles têm de festa, pro pessoal desse grupo independente de desenvolvedores, que se juntar e trocar ideia, e conversar. E é muito bacana porque isso gera uma amizade, tipo, uma relação de amizade entre todas as empresas, assim, sabe? Então, as empresas em si, claro, elas são concorrentes e competem, mas os desenvolvedores são fãs uns dos outros, assim, sabe? Então é nessa oportunidade, por exemplo, ano passado o Seco participou, e a gente se encontrou, e aí ele me apresentou gente da EA, da Bio, e o Nicolas também tava, e a gente conheceu gente da Ubisoft, e a gente conheceu gente da Behavior, e eu apresentei gente da Gameloft, e já tinha gente da Bethesda na época, e é um espaço muito bacana, assim, que não é nem um pouco pretencioso, assim, sabe? Que eu acho que é a parte mais legal, sabe? É pra sentar, é um churrasco de hambúrguer e cerveja. seja, assim, sabe? Então você senta e conversa, e o resultado que isso tem pra comunidade é que você sente que você quer mostrar o teu melhor, assim, sabe? Tipo, você, eu tenho orgulho da minha empresa, assim, sabe? É o dia que eu botei a minha camisa da Bethesda, fui, e as pessoas falavam, putz, que massa, a Bethesda tá aqui na cidade agora, né? E como é que é lá, e com que massa, e que legal, eu conheço fulano que tá querendo ir pra lá, ou eu conheço o ciclano que tá num processo de seleção, ou eu conheci um cara que entrou lá agora, e sabe? E o cara fala, ah, eu trabalho na Behavior, e fala, putz, que massa, o projeto que vocês estão trabalhando, sou muito fã das coisas que vocês têm feito, o Star Citizen tá ficando muito bacana, sabe? Tipo, rola uma dinâmica muito bacana na cidade, assim, de relação. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente pode começar a falar, assim, sobre o cenário de games e desenvolvimento em Montreal, assim, como ele é aquecido e como ele é significativo, assim, pra economia até local, assim. Pra quem não sabe, assim, acho que tudo começou graças à Ubisoft aqui em Montreal, né? Que a Ubisoft fez uma proposta pro pessoal do Quebec aqui, onde Montreal é situado, na província do Quebec, e eles têm uma parte da cidade que é perto de onde eu moro, e eles praticamente revitalizaram ali, né? Não só a parte econômica, mas a parte estrutural, então prédios, aí tem todo um comércio ao redor da Ubisoft. E começou a acontecer uma coisa muito interessante, que Montreal é uma cidade super cultural, tem diversidade pra caramba, e tem duas universidades muito fortes, e tem várias, que a gente chama CGEP, que seria o equivalente talvez a uma escola técnica no Brasil. É um tecnólogo no Brasil, né? Exato, é. Como eles sabem que tem um polo de software bem grande aqui em Montreal, mesma marca do Norte, né? Eles formam bastante gente todo ano. Então tem bastante absorção do mercado interno aqui pra pessoal que se forma local. Tem bastante estágio e etc. E com o tempo, uma coisa a gente tava falando em off também, que os Estados Unidos têm sempre a maior opção, mas com o tempo, quase imigração, dificuldade, etc., o Canadá acaba virando um lugar mais interessante nesse sentido. Onde a imigração talvez não é tão complicada, ainda tem bastante jeito de expandir, tem bastante espaço, o Canadá é um país bastante vasto, assim, e tem umas cidades bem interessantes, tipo Edmonton, Vancouver, Toronto, Montreal. E aí essas cidades praticamente competem, assim, quem dá mais benefício pra empresa e acaba conseguindo que as empresas fiquem aqui, sabe? E Montreal, por ter tido a Ubisoft no começo, acaba tendo um head start, uma atração assim, né? Muito má. Exato, porque a Ubisoft é gigantesca, provavelmente o maior estúdio de games do mundo aqui em Montreal. Eu, né? Acho que tem o número que eu sempre ouço é 3 mil funcionários, assim. É, pra mais, né? É. Pra mais. O que acontece? Quando uma empresa quer abrir aqui, a primeira coisa que eles fazem é correr atrás da Ubisoft e pedir quem quer vir pra eles, assim, sabe? Então eles fazem... Normalmente todo... Sim, eu não conheço nenhum estúdio que abriu em Montreal aqui que não foi formado com base na Ubisoft, sabe? Especialmente o mercado indie, né? Eu acho que tem um monte de estúdio indie de gente que teve experiência na Ubisoft e que junta e faz um projeto separado e tal. É, sem contar isso também, o governo sabendo que tem todo esse pessoal de tech querendo abrir indústrias, acaba dando incentivo pro pessoal indie, sabe? Então, se você é cidadão, você mora aqui, você é canadense, etc., você consegue fazer uma proposta pro governo, você acaba ganhando uma certa quantidade de dinheiro, e aí você acaba tendo a oportunidade de fazer um jogo com um time pequeno, assim. A maior parte do pessoal não se dá bem, na verdade, vamos falar bem sincero, o pessoal indie, mas tem bastante gente que se dá bem aqui, tem bastante gente, principalmente por causa da experiência. Os indies mais famosos aqui é o Fez, né? É. O Fez é um desses casos de sucesso, e a Red Barrel com o Outlast, eu acho que é outro caso de sucesso também, que ficou bem, tá bem famoso, assim, e acabaram de lançar o 2, né? E uma coisa que é bacana, assim, é que acaba que, não só talvez Montreal, mas todo o Canadá agora tá tendo esse boom novo, assim, de abrindo empresas e oportunidades. Então, nos últimos anos abriu a Unity, abriu a Epic Games, pra trabalhar com Unreal, a gente tem a Bethesda. A Riot parece que tá chegando na cidade. A Riot tá querendo, Teve a Microsoft querendo abrir estúdio de AI aqui, o Google querendo abrir estúdio aqui. O Facebook abriu um laboratório gigante de pesquisa de inteligência artificial aqui em Montreal. E o argumento principal é por causa do travel ban que se estabeleceu agora nos Estados Unidos. E tá cada vez mais difícil trazer talentos tipo da Índia, de países árabes ou da própria da China. É. Como tá difícil trazer para os Estados Unidos, essas empresas estão explorando vir pro Canadá, assim, e abrir estúdios aqui para trazer esses talentos. Ou manter até em alguns casos. Né? Talvez para quem tá ouvindo e nunca teve contato, assim, eu trabalhei com bastante gente que vem da Índia. Eles têm um background de matemática e programação muito forte, mesmo, assim. Eles estudam matemática muito séria e programação muito séria desde sempre, assim, sabe? O fato de ter acesso a esse pessoal, eles conseguem um pessoal, mão de obra qualificada, muito qualificada, assim, bem rápido, assim, sabe? E pessoal da China, minha experiência, principalmente, é com pessoal de arte, que é super talentoso, assim, eles sabe? Eles são muito bons. Cara, e eles fazem muita coisa em muito pouco tempo, assim, sabe? O pessoal é ridiculamente talentoso. Eu acho que tendo a gente podendo ter acesso a esse pessoal, a gente não só compartilha pra caramba, mas o lugar cresce bastante, né? Todo mundo evolui. Acho que a multidisciplinaridade de desenvolvimento de jogos ajuda nessa multiculturalismo, assim, sabe? Tipo, não é generalizar, mas a gente acaba vendo alguns traits, assim, né? De país, assim. Acho que o brasileiro brasileiro é muito multitask, assim, né? Tipo, ele gosta de fazer um pouco de tudo, assim. O brasileiro é generalista, né? É, generalista, assim. Então, todos os brasileiros que eu conheço são muito bons em fazer um pouco de tudo, assim, sabe? Então, é aquele cara que entra e faz uma solução que resolve um monte de coisa, assim. E aí, tem, por exemplo, chineses que são muito bons com arte e produção de material, assim, que eles entrando com parte de arte. Os indianos são muito bons com matemática, como você falou, e a parte técnica. Então, é muito bacana você ver esse multiculturalismo, assim. E Montreal, não tem como você dizer o que é um típico montrealense, assim, porque você anda na rua, você vai ver de tudo, assim, o tempo inteiro, assim, sabe? Tipo, você não vai ver uma pessoa, tipo, como passei um tempo na Alemanha, e você claramente vê padrões, assim, sabe? Você tá na Alemanha, você vê o típico alemão, sabe? Com frequência. Você tá na França, você vê um cara que se parece mais francês, apesar da França seja assim. Olha, tem um baguete, um vinho, tem um baguete, tem um bigodinho, uma boina. Em Montreal é difícil você pinpoint, assim, o que é, sabe? Por causa disso, assim. Na realidade, eu em Montreal eu me sinto em São Paulo, assim, sabe? Que todo mundo tem, cada um tem uma aparência visual de algum lugar do mundo, assim, sabe? Coisa que eu queria perguntar pra você. Eu tenho a impressão que aqui em Montreal, pelo fato de ter bastante universidade, CGEP, ter bastante gente do próprio Canadá e Estados Unidos que tem formação e que vem de escola de games, eu acho que pra quem quer começar aqui, seu primeiro trabalho acaba sendo difícil. Principalmente porque o pessoal aqui já teve dois ou três estágios no Ubisoft, Electronic Arts, a Warner Bros. Então eu queria saber se você também tem essa impressão de que o pessoal daqui já tem mais experiência do que a gente quando vem de fora do Brasil. É, eu acho que um júnior aqui tem uma Ubisoft no background, sabe? Então é bem difícil competir com esse cara, sabe? Se você vem de um background mais sem tanta experiência, você vai ter que chegar aqui e um cara vai ter um Outlast, na pior das hipóteses, né, entre aspas, o cara vai ter um Outlast nas costas, sabe? O cara vai ter uma behavior, sabe? O cara vai ter trabalhado em Fallout 4 e em Star Citizen, em, sabe? Tipo, porque tem uma gigante com uma behavior aqui dentro que faz projeto pra tudo que é empresa, assim, sabe? Então, o cara sai da faculdade e ele já entra aqui pra fazer Far Cry, sabe? Sei lá, ele já vai trabalhar numa coisa assim. É bem difícil competir com essa galera, assim. Então, eu entendo o que você quer dizer e realmente, assim, mas eu ainda acho que a cidade tem, cada vez tem mais assentos, assim, sabe? Então existe muito procura de novos talentos, assim. O quanto mais bem empregado eu sinto que eu tô, mais vagas aparecem, parece, sabe? Entendo. Eu acho que quando você sente que você tem alguma experiência ou você consegue quebrar essa bolha, né, de chegar no mercado, ou alguém que tá interessado em você o suficiente pra te trazer, a partir daí fica muito mais tranquilo, assim, sabe? Porque tem muita opção na cidade mesmo, assim. E a gente tá discutindo isso em off, assim, como isso reflete nas pessoas, assim, sabe? A maioria deles aqui não tem essa preocupação de, cara, esse projeto tem que dar certo, sabe? Ou esse estúdio não pode fechar, ou qualquer coisa assim. Coisas que a gente tá acostumado de viver no Brasil, é de tipo, cara, é tudo ou nada o tempo inteiro, assim, sabe? Aqui, cara, se não der certo, eu tiro aí um sabático de 6 meses, vou pra, sei lá, pro Japão, vou aprender uma língua nova, quando eu voltar, eu entro no Ubisoft, ou entro numa coisa, sabe, na Warner. Tem sempre vaga rolando por aí, pra alguma coisa, assim. Então, eu sinto que as pessoas são mais, que estão estabelecidas, elas têm uma tranquilidade, assim. Eu acho isso bem bom, assim, pra falar a verdade. A gente que tem mais experiência sente que acaba sendo mais valorizado, assim, sabe? É um trade-off bem legal comparado com o que teve no Brasil, assim, que no Brasil era, se você não quiser, a gente bate o dedo e vai vir um monte de gente pra te substituir, assim, sabe? Então você não só tinha que se provar 10 vezes, mas você tinha que se sujeitar a várias coisas que hoje você não precisa mais, sabe? Se você não tiver satisfeito, por exemplo, se a tua empresa te obriga a fazer hora extra e você não quer fazer hora extra, a hora que você chegar e dizer assim, cara, eu tô saindo fora porque tô trabalhando hora extra demais, todo mundo vai baixar a bola e dizer assim, não, peraí, vamos conversar aqui, sabe? É, pode crer. E é muito legal estar no mercado mais maduro, onde você é valorizado, assim, sabe? Tipo, você tem que fazer tudo que a empresa pede, senão você é substituído. Aqui é, a empresa realmente quer que você fique, porque você tem experiência, eles querem você, eles te conhecem. Então você tem esse upper hand, não sei como é que fala isso em português. Assim. Essa vantagem, né? Você tem vantagem na negociação, assim, com certeza. Exato. Eu acho que até os traits, assim, sabe, que eles dão, por exemplo, o café da manhã, a Bethesda dá todos os jogos que lança, sabe? Até umas besteiras, assim, algumas empresas oferecem, sei lá, celular com plano de celular, sabe, pra você ter. São perkzinhos que eles têm que dar, sabe, que não é uma coisa do tipo, ah, a gente tá dando isso porque a gente quer ser moderninho. Não, cara, eles querem manter talento, eles querem ter um diferencial na qualidade de vida, eles querem ter algo que o cara fala, putz, eu tô tão acostumado com essa vantagem, né, esse perk que essa minha empresa me dá, que eu gosto tanto dele que é o suficiente, às vezes, pra eu não querer uma proposta horizontal, assim, sabe, pra ir pra uma outra empresa fazer mais ou menos o que eu faço, sabe. Exato. Só o pessoal ter uma ideia, assim, a acho que a Ubisoft é a empresa que tem mais retenção aqui em Montreal, assim, de longe, assim, sabe? E aí você começa a analisar toda a estrutura de perks. Tem um deles, tem dois deles, na verdade, que eu acho fenomenal, assim. O primeiro, eles têm um daycare, que é uma creche. Todo mundo tem filho, todo mundo tem que trabalhar. Então, tu imagina que se tua empresa tem uma creche onde você pode levar seu filho. E não é uma creche perto, é uma creche dentro, né? Dentro, exato. E aí, pra fazer um combo com isso, o que, que eles fizeram? Eles têm uma clínica, que a gente chama walking clínica aqui, como se fosse um postinho que você vai pra falar com o médico, assim, sabe? Só que aqui no Canadá, tipo, é tudo público, então chama walking clínica. Você pega um número, você vai lá, você vai ter entendido, beleza. Só que eles têm isso dentro do estúdio, só pra funcionar, assim, não sabe? Não é do lado, é dentro. É dentro. É muito bacana isso. Então, se você pensa numa estrutura de família, você olha pra essa empresa e assim, cara, eu tenho um creche, eu tenho um negócio de saúde ali dentro, tipo, que outro lugar vai me dar isso, sabe? Nenhum outro lugar vai dar isso. Então, se você é tem... É muito difícil trocar isso, abrir mão disso pra uma exato, outra coisa. Exato. Então, eles têm uma retenção, o pessoal de, talvez, 14 anos de indústria, 15 anos, 25 anos de indústria, sabe? E você vê que você pode até estar, às vezes, entediado com o tipo de projeto e etc. Você vai estar motivado de qualquer jeito, porque você não quer perder esse tipo de coisa, assim, sabe? E às vezes você vai mesmo lutar, fazer aquela hora extra pela empresa, porque eles estão te dando alguns perks que fazem a sua vida ser tão mais fácil que você quer manter aquilo existente, assim, sabe? Você vê que a empresa é valorizando você e você quer continuar tendo essa empresa. Você quer retribuir, né? Exato, você é. Tem vontade de retribuir, é verdade. É bem isso mesmo. Isso é bem legal. Eu percebi isso quando eu entrei na Bioware. Eles dão sempre, a tradição do que vê dos médicos é café da manhã, à vontade pra todo mundo, assim, sabe? E aí, quando a Motive abriu, o pessoal ficou chocado, assim, primeira vez, né? Até no começo, o pessoal fica muito empolgado, o pessoal abusa, assim, sabe? Tá o tempo todo comendo na cafeteria e tal, tal, tal. Uhum. E com o tempo, o pessoal vê, calma, pessoal, não vai faltar. Ninguém vai roubar essa comida, assim, sabe? É pra você curtir. Pode crer. E aí, o pessoal começa a perceber que deveria ser uma coisa mais natural, você chegar no lugar e ver que as coisas estão ali pro seu bem, é seu benefício, assim, não é talvez um lanche que vão te servir uma vez por mês, assim, sabe? É sua casa, né? É uma casa sua, sabe? É uma segunda casa, assim, né? A gente tem na Bethesda também, tipo, a gente não chega a ter café da manhã, mas a gente tem lá sucrilhos, leite, pão, geleia, né? E a gente tem também salgadinho, chocolate, até sorvete mesmo, mas é refrigerante, essas coisas pra tomar e tal, sucos e tal. E na primeira vez você fica assim, cara, o que eu faço com isso, sabe? Tipo, você fica assim, meio tipo, tá, mas eu posso pegar dois? Eu posso pegar um? É um por dia? Não, cara, tá lá pra usar, assim, sabe? E aí, com a prática, você percebe como isso é massa, porque você chega no trabalho de manhã e você vai pra cozinha e as pessoas estão batendo papo, sabe? Estão tomando sucrilhos, tomando um café, e aí é aquela família, assim, do tipo, oh, e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua esposa? E, cara, eu lembrei de você de uma coisa, eu tô assistindo um filme e eu lembrei de você, e, ah, vai ter um show, eu acho que você vai curtir, vamos juntos, sabe? É uma hora de interagir com a pessoa com quem você trabalha, sabe? Certo. Então, é massa, sabe? É muito massa isso, assim, sabe? Tipo, de você ver que, como esses espaços vão gerando essas dinâmicas diferentes, assim, sabe? Você falou uma coisa que eu acho fantástico, que é, por exemplo, no Brasil a gente ia, quando a gente almoçava juntos, a gente conversava um monte de coisa, assim, sabe? Daí, às vezes tinha um lanche da tarde, a gente descia pra conversar. Só que aquilo era tudo meio assim, entre aspas, time boxed, assim, sabe? Você tinha que planejar no almoço, tinha que planejar não sei o quê. E o fato, às vezes, assim, de se esbarrar com alguém que você não conhece, e você acaba criando uma dinâmica de time, sabe? Você conhece pessoas novas na cafeteria, às vezes você tá conversando de um negócio, alguém escuta o negócio que tá falando, já se envolve, às vezes tem múltiplos projetos acontecendo, alguém ouve você falando alguma coisa, já se intromete, já começa a trocar conhecimento, assim, sabe? É, porque é um lugar seguro, né? Você pode falar do que você tá desenvolvendo, todo mundo tá envolvido no loop, né? Todo mundo é um lugar seguro pra conversar sobre isso. Exato, e acaba que a cafeteria acaba ficando um lugar de gerar conhecimento, assim. É engraçado de falar. É verdade, é verdade. Eu sempre faço piada com o meu chefe, porque eu vou tomar café, tipo, duas vezes por dia com o senior programa e a gente discute muito, assim, sabe? Ele explica o que ele tá fazendo, eu tento ajudar, eu explico o que ele tá fazendo, ele tenta me ajudar. Aí um dia meu chefe chegou e falou assim, eu sempre vejo vocês aqui na cozinha. Eu falei pra ele, a gente resolve muito problema aqui na cozinha que você não vê no código, sabe? Porque é real, a gente passa, às vezes, 10 minutos tomando café, mas os 10 minutos, na verdade, o que a gente tá fazendo um brainstorm do que a gente precisa fazer, sabe? E aí, às vezes, passa alguém, ouve, e aí já se mete na conversa. E quando você vê, tem um monte de gente trocando ideia, assim, sabe? E fazendo team building. E essa é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não sei se foi de propósito, mas acho que é um efeito colateral bem legal que existe, assim, sabe? De você ter uma cafeteria. Eu também não sei dizer se parece um efeito colateral mesmo, assim, mas é genial, assim. É um bagulho que eu teria cuidado de avaliar outras possibilidades, saber se existe esse espaço pra esse tipo de coisa, sabe? Se as pessoas que estão na empresa sabem que elas podem ir lá, tomar um café, passar 15 minutos conversando na cozinha, porque a empresa sabe que isso volta de alguma forma e que confia nas pessoas, assim, sabe? Exato, você não vai sentir que alguém vai estar te olhando dizendo, pô, ele tá matando tempo, assim, sabe? É, exatamente. E isso era engraçado, porque, novamente, o fato talvez de daqui também não ter que você bater cartão faz uma diferença muito grande, né? Uhum. Não sei como é que funciona o teu contrato, mas o nosso é basicamente assim, não diz o tempo de horário, simplesmente a expectativa é que você entregue o que foi pedido pra você, sabe? É. Então, se você conseguir entregar o que você precisa em 6 horas, beleza, se você precisar varia trabalhar de 18 horas. Varia de estúdio aqui, mas a maioria dos estúdios, eles não, aqui eles não se preocupam com isso, porque a política das pessoas já é assim, sabe? As pessoas aqui saem 4 horas da tarde às vezes pra curtir um sol no parque, sabe? Então não dá mais, as empresas não conseguem impor isso aqui, né, nas pessoas, porque já é o estilo delas, assim, então é, acho que é até mais forte, assim. Mas aí você vê que o pessoal retorna isso, sabe? Quando sim, a empresa, claro, empresa precisa, todo mundo retorna, então acho que na América do Norte, que é uma indústria mais madura, assim, sabe? Mesmo. Eu acho que quando a cidade tem esse ecossistema de desenvolvedor, ela tende a isso, sabe? Acho que tem algumas cidades da América do Norte que talvez não tenha tanta competição, assim, sabe? Então, se você... Algumas empresas, óbvio, são grandes o suficiente pra oferecer isso. Então, por exemplo, a Bethesda em Rockville, eu sei que tem restaurante, tudo dentro, sabe? Pra oferecer pros funcionários. Porque, apesar de não ter competição, eles têm que dar essa estrutura, porque não tem... a cidade não tem, sabe? Então, eles cresceram mais do que a cidade, entre aspas, assim, né? Então, eles precisam dar essa estrutura pros funcionários. Mas eu imagino que talvez nem toda a cidade tenha a competição que precisa pras pessoas terem essa... isso, né? Mas a vantagem de estar num polo como esse, e eu acho que é o ponto do nosso assunto principal, é o que gera de side effect, assim, sabe? Ao mesmo tempo que a cidade é mais atraente pra trazer empresas, porque tem, existe um incentivo do governo pra isso, elas não podem vir e fazer o que elas fazem do jeito que elas fazem, sabe? Elas têm que se acomodar dentro do que é o estilo da cidade. Então, você não vem aqui e abre uma Rockstar e espera que as pessoas vão entrar automaticamente, sabe? Você tem que vir e dar os perks, sabe? Você tem que dar um salário que é competitivo, você tem que dar os perks que as pessoas estão acostumadas, tem que dar um bom plano de saúde, você tem que dar essas coisas, sabe? Você tem que dar o ambiente pra esses talentos virem, assim, sabe? É um efeito colateral, uma bola de neve de coisas boas, assim, sabe? As empresas vêm porque tem o potencial e existe um incentivo, por isso vêm pessoas pra cá, por ter muita pessoa aqui, o talento é muito alto e a competição e o nível é muito alto, por vir ter pessoas muito altas, as empresas têm que também garantir que esses talentos fiquem com elas, assim, sabe? Que elas não percam pras novas empresas que estão chegando, por exemplo. Eu lembro de histórias da quando abriu a Warner, que a Warner contratou metade do time da EA Montreal, e a EA teve que sair promovendo, dando alguns perks pra pessoal ficar. E aí depois, quando abriu a Eidos, fez a mesma coisa com a Ubisoft, sabe? Uhum. Então todo mundo tenta roubar de todo mundo aqui, sabe? Pra conseguir montar o time. E é engraçado que no Motive agora tem... Você consegue ver pessoal de todas as grandes, assim, sabe? E é bem interessante, assim, que no final é tudo muito parecido, assim. As ferramentas que o pessoal usa pra gerar bug, gerar tracking, pra fazer contagem de tempo, que muda em geral o engine e a cultura, que eu acho que é o ponto que eu quero chegar agora, que eu acho que às vezes o mais difícil de todos os estúdios que abrem é conseguir gerar a cultura deles, assim, sabe? Não sei se isso aconteceu isso contigo na Bethesda, mas eu lembro que a cultura, quando entrei na Bioware, era uma cultura muito forte, assim, sabe? De muito família, assim, sabe? Todo mundo conhecia todo mundo conversava com todo mundo no corredor, assim, sabe? Então, a Bioware era uma grande família, assim, sabe? Já quando abriu a Motive, como vem pessoal de muitas empresas diferentes, assim, pra fundar, não tinha uma cultura, sabe? Então, todo mundo tem que tentar entender qual vai ser a cultura do estúdio, como é que você vai se relacionar com as pessoas, sabe? Como é que essa dinâmica vai acontecer, sabe? Apesar de pouco tempo, eu tive a experiência de como você falou, na Game Loft pra Bethesda, assim. Eu acho assim, ó, comparando as duas, assim, apesar de serem na mesma cidade e terem áreas diferentes, assim, eu sinto, assim, dá pra ver bem claro, assim, o que é a cultura de uma pra outra, assim, sabe? Na Game Loft existia muito incentivo pra você experimentar e fazer qualquer coisa diferente, assim, sabe? De ferramentas, especialmente, assim, sabe? Era uma coisa que eu achava bem bacana neles, assim, é que todos os artistas estavam sempre pegando qualquer coisa pra experimentar, assim, sabe? E eles estavam muito interessados em fazer coisas diferentes de arte, assim, sabe? Que eu acho que é uma coisa que inclusive a Ubi também pega bastante, assim, sabe? Tipo, ferramentas, Houdini, designer, eles estão sempre na crista da onda, assim, disso, assim, sabe? Mas em compensação é muito grande, sabe? Então você sente que não existe um espírito coletivo da empresa, sabe? A empresa parece um conglomerado, assim, de pessoas, assim, sabe? Então você tem dificuldade de se conectar com as pessoas porque parece que tá todo mundo meio que indo e voltando, assim, sabe? Não parece uma empresa só, assim, sabe? Que é a principal coisa que eu sinto já na Bethesda, assim, sabe? A Bethesda, ela começou pequenininha aqui e eu achei que era pequena porque tava começando, mas na realidade é meio que intrínseco da Bethesda ser poucas pessoas, assim, sabe? A matriz é poucas pessoas, comparado, né? Acho que hoje em dia deve ter até 200 pessoas lá na Rockville. Então, é considerado um estúdio pequeno, né? Você vê aqui que tem isso que você fala, assim, sabe? Que você sentiu na Bioware, assim. Que todo mundo se conhece, todo mundo troca ideia. E o fato do Todd Howard ser tão presente, sabe? Mesmo aqui, sabe? Você tem esse pilar, assim, que todo mundo se referencia nele, assim, sabe? Então, mesmo ele ainda estando lá no headquarters, você sente a presença dele no estúdio, assim, sabe? As decisões dele, as vontades dele e a visão dele sobre desenvolvimento tá no nosso dia a dia, assim, sabe? Então, isso eu acho muito bacana, assim, porque é a primeira vez que eu sinto isso, assim, sabe? Essa influência, parece que tá todo mundo tentando cantar a mesma música, assim, sabe? Então... Boa analogia. É, sabe? Eu acho engraçado, assim, de você ver que a mentalidade de todo mundo é isso, assim, sabe? No começo, eu não sabia dizer exatamente o que era isso e aos poucos que você, né, a gente tem uma reunião mensal com o próprio Todd Howard e aos poucos você vai recebendo os feedbacks direto dele, do seu trabalho, sabe? Você percebe da onde vem essa comunicação, essa linguagem, assim, que eu tô achando bem bacana, assim, sabe? Que é essa identidade que a empresa tem, assim, sabe? Imagina o Igor acordando segunda-feira, abre e meia, assim, porra, aí, eu te falei que tem que ser verde. Cara, é quase isso, hein? É quase isso. Felizmente, sim, pra minha felicidade, é exatamente quase isso. É, pra pessoal que tá ouvindo, eu já, não sei se a gente já comentou isso, mas quase todos os estúdios que têm sede em múltiplos locations, tipo a EA, a Bethesda, Ubisoft, a gente faz muito trabalho remoto, assim, né? Trabalhando com outros estúdios e tal. E a gente tem também salas de conferência onde você conversa com esse pessoal, sabe? Então, por exemplo, o Igor pode, provavelmente, se ele tiver que fazer uma entrega e o Todd Howard é o Product Owner da solução, é muito provável que ele vai apresentar pra ele numa sala pra uma videoconferência, assim, sabe? E uma outra coisa bacana que acontece, por ser próximos, muito próximos das locations, o pessoal voa muito pra um lugar pro outro, assim, sabe? Então, amanhã, por exemplo, o Igor pode estar numa sala me apresentando pro Todd Howard, assim, frente a frente, assim, sabe? E aí depois eles saem pra almoçar junto, pra continuar a discussão, voltam pra sala, assim, sabe? Novamente, é um efeito colateral bacana que existe, assim, sabe? Tá tudo muito próximo. Eu não sei se poderia ter essa dinâmica se fosse, por exemplo, estúdios na Europa ou mesmo estúdios na América do Sul, que é muito longe, né? Tipo, aqui o voo seria o quê? 3 a 4 horas. Até assim. O fuso horário é complicado, né? Se você começa a ter uma diferença de fuso horário muito grande, mesmo na Europa, que tem todo o suporte pra você acomodar as pessoas e tecnologia, internet, blá blá, você ainda tem o problema do fuso horário, sabe? Uma coisa que eu acho bacana aqui é que a gente tá na América do Norte, então a gente tem a vantagem de estar nesse fuso horário deles, assim. Então você acorda com eles, é bom dia, boa tarde, boa noite, e faz essa diferença, assim, sabe? Tipo, no dia a dia, assim, na velocidade da interação, assim. A pessoa sente que tá do teu lado, sabe? A velocidade com que vem os feedbacks e você retorna, intera, volta, poli, trabalha e faz as coisas cooperativas é de quem tá sentado numa mesa do teu lado, sim. Certo. Ó, agora eu vou te fazer uma pergunta muito difícil, Igor. Você vai ter que se preparar, velho. Ó, tanta música, música de suspense, hein? Tem alguma coisa que você acha ruim em geral sobre esse ecossistema que existe aqui? Ou que você acha que não é tão positivo quanto tudo o resto que a gente falou? Eu não consigo apontar uma coisa exatamente ruim. Eu acho que a gente conversou sobre isso. Isso vem com uma outra coisa, né? Porque o ser humano é foda, né? Tipo, a gente não consegue ser perfeito, mesmo na situação quando parece que é tudo bacana, assim, né? Eu vejo em algumas pessoas a atitude de ter taking for granted, sabe? Que é, elas assumem que por estarem dentro desse ecossistema e ser assim, elas não dão o seu melhor, assim, sabe? É uma parte que é um pouco frustrante pra mim, que não é muito comum, mas é lidar com algumas pessoas que você percebe que elas não estão dando o seu melhor, assim, sabe? E que elas sentem que elas não precisam dar o seu melhor, porque aquilo ali é só trabalho, sabe? Então, apesar de ter tudo isso que a gente tá falando, de tudo em volta, pra algumas pessoas é só trabalho, sabe? Porque é isso que é o dia a dia delas. Elas cresceram, nasceram, trabalharam pra trabalhar com isso e conseguiram um emprego na faculdade e estão trabalhando com isso e tem um salário bom, sabe? E tem outras coisas. A pessoa quer, sei lá, maratonista. A pessoa quer, sei lá, ser campeão de não sei o quê, sabe? O sonho da pessoa é trabalhar com qualquer outra coisa, assim, sabe? Tipo, tem outros sonhos, assim. Podcast. É, sei lá, ser famoso na internet, jogando videogame. Às vezes isso não se sente por ser muito fácil, ou talvez parecer fácil pra eles. É, existem outros sonhos, assim. Então, isso se torna, às vezes, frustrante em alguns casos. Você vê as pessoas não dando o valor adequado às oportunidades que elas têm, assim, sabe? Isso seria uma coisa que eu poderia dizer, assim, do tipo, putz, cara, eu gostaria que todo mundo tivesse passado pelo perrengue que a gente passou pra chegar aqui, pra gente poder estar no mesmo nível de engajamento, assim, sabe? Tipo, ser tão passional quanto a gente é com algumas coisas, quanto parece que a gente só tá fazendo, só tá exagerando, assim, sabe? Entendi. Eu acho que uma coisa que eu diria quando eu vim pra cá, pra mim seria o fato de que quando você chega aqui, você tem muita energia, assim, muita vontade, assim, muita paixão, assim, sabe? E você começa a trabalhar com o pessoal que tem 15, 20 anos, assim, sabe? E eles são muito pé no chão, assim, sabe? E aí, às vezes você tá com um monte de ideia e eles já são muito realistas sobre o que vai acontecer na real, sabe? E aí eu lembro que primeiro no começo eu ficava meio frustrado, assim, mas não, a gente pode mudar, tipo, não, não vai rolar, sabe? Mas aí, porque você é todo apaixonado, você acha que vai dar, você vai conseguir fazer alguma coisa assim, sabe? Pode ser. Com o pessoal tem mais experiência, o pessoal já conviveu, ou até mesmo o pessoal que... É engraçado, até mesmo o pessoal que já fez estágios, eles chiparam 2, 3 jogos, assim, sabe? Então eles já têm um gostinho de como vai ser, sabe, a longo prazo, e eles às vezes decidem se eles vão continuar na indústria de games ou vão fazer outra coisa, assim, sabe? E mesmo esse pessoal já tem mais essa visão pé no chão de como é fazer um chip no jogo, assim, sabe? Que eu lembro que quando eu cheguei eu tinha, tipo, 1 bilhão de ideias, vontades, sabe? Botava o máximo de energia possível, assim, e aí com o tempo eu aprendi que realmente existe o máximo que você pode fazer, existe o teto que você pode alcançar no que você é capaz de modificar ou influenciar. Existe um processo que você precisa confiar, né? Exato, então, e existe, tipo, por exemplo, quando a gente viu da Hoplon, muita coisa que uma pessoa podia fazer influenciava o jogo de uma forma tão profunda que todo mundo tava sempre inteirando, assim, querendo trocar ideia e mostrar uma coisa nova, assim, sabe? Ou mesmo supor ideias. Mas quando você tem toda uma máquina gigante, já não é tão fácil, assim, sabe? Então, às vezes, até o processo no começo pode ser um pouco frustrante, sabe? Até você entender que você tem que confiar nessa máquina, você tem que confiar em todo esse ecossistema que existe, assim, sabe? E seguir a onda. E às vezes eu conheço um pessoal que mudou de empresa, que é onde eles trabalham na Behavior, que talvez a Behavior seja o mais próximo de mentalidade do que a gente tinha no Brasil, na Hoplon, que é uma empresa muito ativa, com muita ideia. O que todo mundo faz afeta muito o produto, assim, sabe? As pessoas têm uma liberdade muito grande de tentar dar ideias novas, criar coisas novas. E eu lembro que um pessoal entrou na BioWare, eles queriam fazer algumas coisas para RPG que não fazia sentido, não era aquilo que a BioWare estava disposta. Então eles ficaram muito frustrados com o decorrer do tempo, assim, sabe? Alguns deles voltaram pra Behavior, a maioria deles desistiu da indústria de games de vez, porque eles... A visão que eles tinham era muito apaixonada pra continuar, sabe? Eles ficavam frustrados. Então, ao mesmo tempo que tem toda essa coisa maravilhosa, tem ao mesmo tempo um know-how e uma maneira de fazer jogos que já existe, assim, sabe? Então pode ser até uma barreira pro cara que tá querendo entrar no começo muito apaixonado e entender que o que ele vai fazer não vai modificar muita coisa, assim, sabe? Eu ainda trabalho com projetos que eu ainda tenho bastante acesso ao que eu faço. O que eu faço muda muita coisa, mas eu entendo exatamente o que você tá dizendo. Até porque pra fazer um projeto do tamanho dos projetos que são necessários pra console, você tem que ter um processo, né? É muito grande, né? Tipo, modelar, sei lá, um carro pra um projeto desse vai passar na mão de 5, 6 pessoas, sabe? Então você tem que ter um processo, tem que confiar no processo. Então eu entendo bem o que você tava dizendo. E curiosamente é uma das coisas que eu tenho. Eu cheguei querendo muito pilhado ir pra console e tem ficado mais realista isso assim pra mim, sabe? Do tipo, cara, o que eu realmente gosto, não sei se exatamente eu encontro em console, sabe? Porque é o que você falou, assim, sabe? Do tipo, o que eu faço hoje em dia faz muito sentido em mobile, sabe? Que é você ter equipes menores e uma interação maior, assim. Mas em console você precisa ter essa experiência, como você falou, assim, essa maturidade de confiar no processo, assim, sabe? Você faz isso, você vai trabalhando nessa parte e você tem que confiar no processo como um todo. Assim, não adianta você dizer, cara, vou fazer uma ninja task aqui porque isso vai ser massa, sabe? Agora você falou, tem uma coisa bem legal também, né? Que o blending entre fazer jogo casual, mobile, etc, e fazer AAA é bem menor aqui, sabe? Uhum. Ninguém vai te olhar e dizer, oh, você trabalha em AAA. Tipo, não, você faz jogo, eu faço jogo, sabe? E isso é muito legal. Ah, sim, total. Não, na verdade, eu conheci gente que, por exemplo, que entrou na Bethesda, viu tudo que tá rolando e tá de cara com o mobile, sabe? Falou assim, cara, eu quero trabalhar com o mobile, sabe? Tipo, essa é a minha pira, sabe? Tipo, de tudo que tá rolando aqui, das coisas tão massas que tão rolando, isso aqui é a coisa que me identifiquei mais, assim, sabe? De novo, tem de tudo, assim, sabe? Tipo, é bem bacana. Eu até hoje, acho que eu fui mais reconhecido na rua andando com o meu casaco da Gameloft do que com as minhas camisas da Bethesda, sabe? Mas a gente me parou pra dizer, pô, Gameloft, que massa, sabe? Do que com as Bethesda, assim, sabe? Engraçado, né? Tipo, pra gente que é mais consumidor, assim, tem empresas que são mais estabelecidas, assim, na cidade. Porque, é bem legal isso, porque às vezes a gente passa muito tempo sonhando como entrar no AAA e, na verdade, o que você quer não é trabalhar no AAA, sabe? É fazer jogo e fazer pessoas se divertirem com o jogo que você faça. Uhum. E às vezes é uma coisa importante também descobrir o que é que você quer da sua vida, assim, nesse sentido, sabe? Que tem tanta coisa que você pode entrar numa AAA e se decepcionar, assim, sabe? Com o tamanho das coisas. Enquanto uma empresa menor, tanto que tem tanta gente de AAA que sabe fazer mobile aqui, sabe? Sim, sim. E indie também, né? A indústria indie aqui é muito bacana. Então tem muita coisa que também tá rolando que é, tipo, cara, a minha visão de desenvolvimento é bem específica. Eu quero fazer jogos de horror pra nicho, sabe? Então tem o pessoal da Red Barrel, como a gente comentou mais cedo, que tá aí fazendo. Tem o pessoal do Fez, tem a Minority trabalhando com outros projetos de VR e tal. Tem um monte de coisa rolando, assim, que é bacana. Então, fechamos por aqui, Igor? Claro, claro, vamos. Acho que deu, né? Então, se tiver um pod quiz musical, acho que o Zabuzeta vai ter que colocar aí, então... Acho que a gente passa pra semana que vem, o que você acha? É, vamos fazer pra semana que vem. O pod quiz musical é o Xodó do Giliard, então vamos deixar pra ele. A gente vai ficar por aqui. Agradeço ao senhor Igor por compartilhar experiências dele aqui, que é Fernando Seco, Igor de Castilho. Bom, sem o pessoal de Vancouver, que deve estar fazendo coisinhas agora, à tarde. Então, o podcast termina aqui. Obrigado, pessoal. E até semana que vem com... O que é mesmo, Igor? Com aquele joguinho lá que você inventou? Como é que chama o... Joga essa ideia. Não teve essa semana, mas essa semana provavelmente vai dar tudo certo. A gente vai conseguir gravar. É, às vezes a gente tá tendo dificuldade à noite, porque não só tem overtime, o pessoal fica doente, tem coisa de família. Então, quinta-feira à noite, às vezes, quando a gente tem menos de 2 pessoas, a gente não tá fazendo. Mas não é porque a gente é lazy, não. É porque... É, não, é puxado. A gente tá tentando fazer o melhor que pode, mas até agora foi acho que a primeira vez que a gente falhou com uma apresentação. apresentar uma coisa na quinta-feira desde que a gente começou. Tá funcionando. É, pois é. Então, beleza. Então, até semana que vem com o Podquiz Musical. O Podquest 220 termina por aqui. Então, até semana que vem. Abraço, pessoal. Falou, tchau. Give up your vows. Give up your vows.